existe o fantasma da recordação. São lembranças vivas de um amor vivido com muita paixão. Quem amou na vida como eu amei com intensidade, em todas as coisas que lembra esse amor vai sentir saudade. Ele foi embora, deixou-me sozinha nesta solidão. Vivo apavorada com esse fantasma da recordação. Preciso esquecer este grande amor, porém não consigo. Resta-me a esperança de tê-lo outra vez vivendo comigo. Sei lá, quanto tempo dormirei sozinha nesta cama fria, sem ter os carinhos do homem amado para me aquecer. Meu Deus, eu não posso mais levar esta cruz. Imploro que mande para mim uma luz e me leve aos braços do meu bem. Sozinha nesta solidão, vivo apavorada com esse fantasma da recordação. Preciso esquecer este grande amor, porém não consigo. Resta-me a esperança de tê-lo outra vez vivendo comigo. Sei lá, por mais quanto tempo sozinha nesta cama fria, sem ter os carinhos do homem amado para me aquecer. Meu Deus, eu não posso mais levar esta cruz. Lhe imploro que mande para mim uma luz e me leve aos braços do meu bem. Sem ter os carinhos do homem amado para me aquecer.